material bélico, malé. Chute guiura, pai, A-F-R-O-R-U-D-E. Não é lenda, não é piolho, são reflexões. 2000999. Chute guiura, pai. Pro bem acostumado, a rua é o transtorno para os valores antigos. Bum! É só sufoco, vandalismo, anarquia. Em toda arte viva, desenhista do grafite ativo todo dia. Bichos, muros, cada vez mais sujos. Pintando todo caos, colorindo o imundo, essa é a cara. Expressão na porta de casa, churrascaria, mercado, lojas e farmácias. Spray, rolos e muitas latas de tinta. Quando se vê, já terminou. E a beleza é ali que fica. Criatividade e muita ousadia. Artista urbano, hoje já são mais. 30, estilo livre que decora as ruas de São Paulo, de norte a sul, qualquer lugar é alvo. Se propagou pelos trens, arte dos delinquentes. Grafite é a cultura conhecida mundialmente. B-boys, fighters, DJs, MCs, writers, B-girls, DJs, MCs. B-boys, fighters, DJs, MCs, writers, B-girls, DJs, MCs. Adidas no pé, o nome é José. Uma fé, que esse moleque sabe qual é que é. Moinho de vento no chão, todo quadriculado. Um verdadeiro b-boy, nunca avisa os palcos. Tem nas pernas a dança, preserva a saúde. Fazendo tipo esporte, com droga não se ilude. Da Ihari, Ghetto Freak e Jabaquara. Mantendo a arte em pé, a dança hereditária. Se estiver pelas ruas, ouvir uma África bambada. Ali tem uma roda, uma gangue em massa. Os break beats daqueles que só a Anice tocava. Dançando aqui mesmo, tira o som da sala. Pela primeira vez, gravando em estúdio profissional. Valeu, Venom, pela instrumental. Juju Jumento carregado de açúcar, teu rabo dele é doce. B-boys, writers, DJs, MCs, writers. Original está em casa.